E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Velasco começando a parte 2 do podcast do Spike Lee. Agora a gente vai se dedicar aos filmes dele e abrir uma discussão sobre os temas que ele coloca no filme e um pouco da versatilidade do diretor também. Bom, queria fazer uma pergunta para vocês me responderem no próximo programa ou nos comentários desse daqui, o que que vocês estão achando do Quebrada Cash até agora? Nós temos mais uma parte do Spike Lee, mas nós temos também outros projetos para lançar aqui no Quebrada Cast. Então, a gente gostaria de saber o que que vocês estão achando, quais são as suas expectativas em relação ao Quebrada Cast e o que vocês gostariam de ouvir a gente discutir aqui também. Bom, recado dado, parte 2, é nóis! Bom, então agora vamos partir pro filme do cara. E não precisa nem avisar que vai ter spoiler pra caralho, né? Então, tipo, se você não quer saber de nada, corre, vai lá ver ver o que você consegue assistir. É, vai ver o que você conseguir aí. Se você conseguir, parabéns pra você. E aí, é isso. Vamos falar do filme do maluco agora. Bom, agora a gente vai. Meu Deus, é filme pra Isso. caralho. Mas assim, é filme pra caralho, mas vocês pensem em uma coisa. Se a gente tivesse conseguido assistir todos os filmes da quantidade e a quantidade de coisas que a gente fala, esse podcast ia durar até o fim dos tempos. Então, ainda bem que a gente não assistiu tudo, porque senão, mano, vocês estão fodidos demais. O MDM nunca ia superar a gente fazer um podcast 77 horas, tá ligado? O MDM, eles têm a vontade de fazer o 24 horas de podcast, né? Acho que a gente ia chegar nesse patamar. Não, e a gente ia bater um outro recorde, que é um podcast de mais de 24 horas só com duas pessoas. Então, se cuida aí, MDM, segura aí. É, a gente vai começar por um. No começo, né? É, a gente vai começar. É, pelo amor de Deus, porque senão a gente já não é muito organizado. Se a gente fizer o bagulho a moda caralha, vai ser foda. É, você quer falar do Sugar Habit? É, Chegando a Habit, 1986. O primeiro, não é o primeiro filme do cara, mas foi o filme que deu o start mesmo, né, mano? Pro cara e tal. E o que que ele. Qual é que é da parada? Ah, dirigido, escrito e editado pelo cara, né? E um Barato Louco, filme preto e branco, né? Parada preto e branco e tal, não sei o quê. Uma característica documental, interessante também. Muito cabuloso. Legal, E. assim, em alguns momentos. É, não, e tipo, louco ver o começo do cara mesmo, né? Tipo, você fala, caralho, olha o cara aí, como é que era no começo e tal. Ele novinho, ele faz um dos personagens e tal. Só pra dar uma sinopse rapidinha. É Nola, é isso, né? O nome da mina. Você acompanha essa mina. E ela é uma mina aqui, o que ela quer? Quer se divertir, maluco. Passar o rodo nos caras. E essa é que é a parada dela. E aí você vai acompanhando ela num momento da vida dela. É um período, isso é também bem interessante. E você vai acompanhando ela num período da vida dela em que ela tá ali num rolo com três caboclos lá. E aí os caras querem coisa séria, ela tá cagando, e aí cada um tem uma maneira né, uma personalidade e tal, não sei o quê, e aí ela nessa loucura foda aí no meio desses malucos aí. Esse filme ele fala. A gente precisava ter uma mulher aqui, né? Pra falar Pode crer. do Sugar Habit, porque esse filme ele fala de várias coisas. Ele fala de feminilidade, ele fala de domínio do próprio corpo pela mulher, ele fala de masculinidade, ele fala de fragilidade dessa masculinidade, tá ligado? Do fato de que o homem quer sempre estar no controle, mesmo que ele e queira fazer a mesma coisa que a Nola queria fazer, né? Que era ter várias parceiras e tal, ser o fodão, não sei o quê. Só que quando ele não está no controle, ele perde a base, tá ligado? E o filme, ele retrata muito esse desconforto que a Nola coloca os homens que passam pela vida dela, né? E isso é muito foda. É, pode crer. Esse bagulho é doido mesmo. Na verdade, a gente vê... Nem todos os caras, né? O personagem do Spike Lee, ele é o meio... Ele gosta muito dela, mas ele, tipo, tá ligado? Tem um momento do filme lá que ele liga pra ela, não rola, ele já pega o telefone e liga pra outra mina. Mas, realmente, isso é interessante mais com o personagem... É Jamie o nome do maluco? É, acho que é James. Que ele sim é o cara, o romântico, que quer casar, que acredita em alma gêmea e não sei o quê. Ele é casado, não é? Ele tá de boa. Só que ele é o cara que quer casar, que quer o negocinho certinho e tal. E ele tá amarradão nela, tanto que ele aceita essa parada dela ter vários parceiros e tal, não sei o quê. E é o lance, é que eu tô confundindo com o lance da série. Na série, o James, ele é um homem casado. Pode crer. Na série, ele é um homem casado. Então, gente, eu vou dar spoiler da série aí. Você não viu, parceiro, agora. Mas na série, ele é um homem casado e ele tem esse lance do relacionamento com a Nola e tal. É bem foda. É, então. E aí, o que pega? Esse bagulho que o Velascão falou aí, ele quebra muita expectativa. Isso é bem louco. Tipo assim... Você brinca com quem deve se portar de tal maneira, e eu acho que o legal é esse, que não existe a atitude do homem e da mulher, existe a atitude. Se você quer. Isso. Tipo, é isso que você quer fazer? Isso não é uma atitude de mulher ou de homem, é uma atitude de uma pessoa que quer viver a vida daquela maneira. Essa é a parada. Ponto final. Então eu acho que isso é o cabuloso do barato. Tipo assim, ele quebra. Muito que nem, tem uma hora, um momento que mostra também uma, sempre mostra que a gente tá vendo um período, tem um momento que ela tem uma moça que ela é gay, né, e ela quer se envolver com a Nola pra caralho, e ela sempre, não quero tal, não sei o que, pelo menos não agora, né, tem um momento até que ela dá uma dessa, fala assim, puta, até agora não rolou. E eu achei isso do caralho também. Eu falei, porra, porque normalmente quando você vê uma pessoa que quer ter vários parceiros, eles já partem logo pra bissexualidade, porque aí, não sei o que. E ela não. Ela falou, não, mano, meu barato é um nervo mesmo, tá tudo certo aqui, tá ligado? Então, tipo, eu achei isso foda também pra caralho, tá ligado? Então, eu gosto bastante dessa parada e... Porra, mano, é um filme bem bacana. É um filme leve, assim, de se ver e tal. Tem a coisa da liberdade sexual dela. Uhum. E tem uma parada que eu acho muito bonita no filme, que é que a Nola, ela tem um templo, né? Ela só transa na cama dela. Uhum. Então ela não vai até a casa dos caras. Uhum. Ela transa na cama dela. E é lá que ela tem que transar. Uhum. E isso eu acho muito louco, porque, tipo, é aquela coisa dela envolver o cara naquela atmosfera. E é o lance que a gente tinha dito na primeira parte do podcast, que é de como o Spike Lee, ele te coloca dentro daquele ambiente. Uhum. E durante boa parte do filme, e é onde pelo menos eu me senti mais confortável, é no quarto da Nola. Uhum. Então quando ela tá lá e ela envolve o cara e tal, e eles transam e não sei o quê, e é sempre um ritual. Uhum. O sexo que eles fazem é sempre ritualístico, né? Isso é muito louco. Isso também tem na série. Isso porque ele dirigiu todos os episódios da série. Então ele é produtor e diretor da série do começo ao fim. Não é aquele tipo de diretor que dirige um episódio, aí outro dirige outro, tal, tal, tal. Não, é a visão dele pra dentro do negócio. Chigora Rabbit é um filme muito bacana, cara. Muito bacana. Tem um problema bem forte ali, que é uma cena tipo, meio que de semi-estupro e tal, que é meio mal encaixada, mas... Eu também acho, ela é... Eu não digo nem do ato, ela é mal feita, né? Uhum. Tipo assim, não é porque tem um estupro, mas é zoado, é mal feito mesmo. Não, É o que você falou, às vezes a gente fala até semi porque ficou zoado, ficou feio, ficou meio esquisito, assim. É, no restante, é muito bom, cara, o filme. É tipo, tem todo esse lance, tem todas essas camadas, né? Por isso que a gente devia ter uma mulher aqui. Uhum. Pra ver outras... É isso que eu ia falar. Com certeza a mulher enxerga uma porrada de bagulho que nós não vê. Mas tem uma outra parada também, um outro quebra assim que dá, de que você logo pensa. Puta, essa mina é desse jeito porque ela é problemática, o caralho. O Mars, que é o personagem do Spike Lee, ele até meio que dá uma... Ele fala isso. Ele fala assim, mas ela tem problema com o pai, não sei o quê, começa a falar uma de merda. Aí nisso mostra que, tipo, na verdade ela vivia numa casa de artistas, né? O pai dela é pianista, tipo, é uma vida de boa, mano. Então não é por isso. Ela só quer curtir, velho, tá ligado? Isso eu achei bem foda também. Tipo, ele fala esse bagulho e depois já meio que mostra até o ator, eu acho que ele é pai do Spike Lee, cara. Né? O ator que faz o pai dela da Nolan. Então, tipo, eu vi aquilo e falei, porra, do caralho. Então, esse filme, ele é muito disso, velho. É de quebra, de expectativa, de estereótipo, de uma porrada de... E tem também, lógico, que nem o Mars, ele é um vaselina do caralho, né, mano? Um porra louca do cacete, faz a mina rir e tal, não sei o que, assim que ele ganha as mina e tal, fazendo elas dar risada e tal, me identifico muito, porque se for pela lata não vai, né, moleque? Se for, puta, eu sou deficiente de feição, então, tipo assim... Aí, tipo, tá ligado? Então eu achei legal isso. Eles tem uma hora que tem umas paradas muito doidas. Tem hora que eles conversam entre eles, né? Tipo, os caras assim, o Jamie, o Mark, tipo, eles ficam se solidarizando, falando, porra, mano, essa mina aí, né? Caralho, que essa porra dessa mina quer, né? E aí não sabe o que eles fazem. Você sabe se eles ficam divididos mesmo, ou então, não, ela vai ser minha. E vai brincando com esse bagulho, é bem foda. E um pedaço interessante pra caralho, que é a hora que fica colorido, tem um momento que o filme fica colorido. Eu achei bem foda. Me lembrou Mágico de Oz, cara. Uhum. Porque o Mágico de Oz, ele faz essa brincadeira. Fica colorido quando há uma mudança narrativa no filme. Uhum. E ali é a mesma coisa, é um momento que, pelo menos é o que me parece, que ela nunca tinha recebido nada parecido de um homem. Que nem ela recebeu do Jamie naquele momento. O cara levou ela na praça, chamou dois amigos dele que são artistas, né, dançarinos, dançam pra ela, não sei o que, acho que é aniversário dela, né, um negócio desse. Então, é um filme, assim, muito, muito bem feitinho, assim, bem pensado pra caralho pra um filme de um cara, né, que, tudo bem, o cara já tinha aí, o que, uns 4 filmes antes, mas, tipo, que... Você fala assim, meu, esse cara, ele sabe o que ele tá fazendo, tem noção do que ele quer e tal. Então eu curti pra caralho. Eu também tenho um problema, que é a cena final. Eu acho que a cena final tinha que ser com ela deitando na cama e se masturbando lá, que nem ela tava fazendo. Aqui tinha que ser o final. Uhum. Que era meio pra falar assim, velho, eu não preciso de ninguém. Vai todo mundo tomar no cu, tá ligado? Eu queria que fosse esse o final. Mas tudo bem. Se você for parar pra pensar, ainda vale de alguma coisa, é um momento que ela tem uma fraqueza, vamos dizer, né? Que é uma fraqueza dela de o quê? Ela meio que cede pro Jamie, tenta viver um tempo com o cara, mas ela não consegue, aí mostra que depois foda-se mesmo, ela foi ser quem ela queria ser. Mas não sei se mostrar aquele momento em que ela tentou ser normal, entre aspas, não é isso que eu quero dizer, não me entendam mal, mas né, tipo... Porque é o lance dela e todos os outros, e todos os parceiros dela tentam falar isso pra ela. Meu, você não é normal. E não sei o quê. Tem o outro cara lá, o Fortão lá, o... Puta, como é que é o nome desse pau no cu? Ele é muito otário, mano. E tipo, quando ela dá um pé na bunda dele, ele fala, não, isso não é você que tá terminando comigo. É o Greer. Isso, Greer. Não é você que tá terminando comigo, sou eu que tô terminando com você, não sei o quê, que você é louca, você é doente. E isso é muito forte, assim, nessa cena, né? Porque ele é o mais babaca, uhum. e ele é o que dá o esculacho maior. Sim. Só que no final das contas, todos eles repetem a mesma coisa. Você é doente. Sim. Você é doente, você é doente. Sendo que, tipo, ela só, tipo, ela quer a liberdade sexual dela, mano. Agora, isso é muito louco da quebra, né? de você chamar uma pessoa de doente simplesmente porque ela não cumpre o papel, entre aspas, que ela deveria cumprir em sociedade. Sim. Tá ligado? Então, ela não cumpriu o papel que ela deveria cumprir, ela é doente. Ela é uma anormal, ela é fora do padrão que eu gostaria que existisse, tá ligado? Então, assistir o Chigara Habit e ter uma mulher negra tendo controle do próprio corpo é sensacional, cara. É muito foda. Bom, então agora eu faço a coisa certa. Caralho, faça a coisa certa é o filme, né? É o filme de abertura do Spike Lee. Eu acho que todo mundo que conhece o Spike Lee tem que começar por esse filme, cara. Eu acho, e eu penso isso porque te prepara pro Chigara Habit, sabia? Eu acho que o Chigara Habit, ele é um... Eu acho que ele é um filme mais autoral, mas ele é mais conceitual e tal, o lance do preto e branco, de ter em alguns momentos ter cor e tal, tipo, dessa quebra de expectativa, né, que a gente tem. Eu acho que o Chigara Habit, o Faça a Coisa Certa, ele te prepara pro filme que vem antes. Eu não sei, eu penso, eu não sei se é porque eu vi o Faça a Coisa Certa primeiro pra depois assistir o Chigara Habit, mas eu tenho essa cronologia assim na minha cabeça, sabe? É engraçado isso daí, porque quando eu fui ver o Chigara Habit, eu falei, mano, eu vou assistir, mas eu acho que eu vou assistir meio que obrigado, assim, porque eu tenho que assistir, né? Que eu tenho que ver a filmografia do cara e tal, mas não, o filme, tipo, ele... Chigara Habit, ele vai, eu acho que é meio que isso mesmo, assim, tipo, se você já souber sobre os assuntos que o cara trata, como ele trata e tal, porque... O Faça a Coisa Certa, ele é um filme mais filme mesmo. Ele é filme-filme. Tipo, ele tem a parte de você... Não sei, tipo, é que o Chigara Habit, ele é experimental, né, cara? É um bagulho meio... Então, eu acho que o Faça a Coisa Certa, ele se digere ele mais fácil. Por isso que eu acho que é interessante. Se o cara talvez começar pelo Chigara Habit, ele não vai chegar no Faça a Coisa Certa, tá ligado? Eu acho que é tipo isso. É bem isso mesmo. E aí a gente tem o Faça a Coisa Certa, que conta a história. E aí é que tá. E aí eu queria te fazer essa pergunta. O Faça a Coisa Certa, ele conta a história de alguém? Ele conta a história do mano lá do... O Mookie, ou ele conta a história do bairro, ou ele conta a história dos Estados Unidos. Acho que ele é o amálgama dessa porra toda, tá ligado? Ele faz isso tudo. Eu acho que, na verdade, é... Cada momento ali você tá vendo uma história, eu acho. Tem a hora que você vai você acompanha o Mookie, mas tem a hora que você fica só no bairro. Aí você conhece o prefeito, tá ligado? Que eles chamam lá de prefeito. Aí depois você vai ver o Smiley, aí você vai conhecendo a galera. E aí daqui a pouco pula volta pro Mookie. Aí daqui a pouco volta pro bairro. E aí volta pro Mookie. Aí, e nisso tudo, qual é o combustível da parada? A questão racial. E aí é a mistura perfeita, assim, tá ligado? Eu acho que essa que é a parada. E isso que eu acho interessante, velho. Você tá conhecendo personagens que você... Tipo, sabe, mano, é um tiozinho bebum da quebrada, tá ligado? Isso é muito doido, velho. Eu falei, velho, aqui tem os tiozinhos bebum, né? Onde nós mora tem. Aí eu falei, caralho, é tipo... Não é aqui, eu sei que não é aqui, mas é tipo aqui. Então eu falei, caralho, que demais, velho, tá ligado? Então eu acho que essa que é a parada. Na verdade, ele tá contando uma porrada de bagulho. Eu acho que essa é a genialidade do barato. Então ele tá contando não só a história do bairro, do Mookie, do prefeito, dos italianos. Ele tá contando também a parte da sua história. O calor, porra. O calor. Sim, é um personagem. E não é o primeiro, o único filme que ele sempre fala do cara. Eu acho que o Spike Lee passou muito calor na infância dele. Ele se fudeu muito no calor, velho. Porque o Verão de Sam, que a gente vai falar mais pra frente, também é um calor, filho da... Toda hora mostra televisão, tem lá, recorde do calor. Eu falava, caralho, esse maluco tomou muito no cu com esse calor, velho, entendeu? É muito doido. Tipo, o Spike Lee, ele deixa isso muito aparente, né, mano? É tudo ali tem um... Tem um elemento diferente. E o Faça a Coisa Certa, ele tem além disso. E eu assisti pra fazer o podcast. Eu reassisti e... Não sei se a gente já pode pular pro final e tal, mas... É, a cena final dele, que é quando eles matam o menino. É o... Real Mayhem, é. Acho que eu não sei como ficou em português. É, eu vi essa versão. E aí eles matam o menino e, tipo, é, aconteceu isso esses dias, né? Uhum. Pode ver. É, e as palavras foram exatamente aquelas. Ele não está mais respirando. Uhum. Ele não está mais respirando. E o cara foi morto. O cara negro foi morto. Mais um cara negro foi morto. 2019, o filme é de 89. E aí você vê que as coisas, elas não mudaram, tá ligado? É, a gente já tinha visto isso evidenciado em Fruitvale Station, que é o filme do Ryan Coogler com o Michael B. Jordan como protagonista. E essas coisas continuam acontecendo, tá ligado? Eu acho que não precisa a gente fazer um filme, de fora, não sei o quê, pra gente ter essa relação, essa empatia com as coisas que estão acontecendo no mundo. E, mano, aquilo ali, aquilo me toca de uma maneira que é... Nossa, cara, é impossível não, você não se emocionar, tá ligado? Desculpa ter atropelado o final no começo do filme, mas, porra, bicho, aquilo ali é muito forte, né, cara? Não, e ele com certeza viu isso acontecer pra caralho, ele não faz, né, isso não acontece do nada, tá ligado? Isso não acontece do nada, ele... Eu acho que, na verdade, o Faça a Coisa Certa, a lição dele, a lição que ele dá, é essa, né, cara? De que, na verdade, todo mundo é vítima, né, velho? Na verdade, ali. É lógico que ele dá põe uma lupa na comunidade negra e tal. Mas, assim, todo mundo tá fudido, cara, ali. Todo mundo tá fudido. Os latinos tá fudido, os coreanos lá, acho que são coreanos, né? Sim. Os coreanos também estão na merda foda, os italianos estão na merda foda. Então, tipo, velho, eu acho que pelo menos foi o que eu... Aquele negócio, talvez quem assista também não pense assim, mas foi o que eu tirei. Eu falei, velho, no final das contas, quem tá lá em cima só espreme nós e aí faz esse barril de pólvora, e aí explode, e aí acontece o que aconteceu. E mata uma pessoa, aí eles se degladiam entre eles... E aí vai, e aí o baralho. Eu acho que essa, pra mim, sabe o que eu acho interessante também no Faça Coisa Certa? É que ele mostra, que, pelo menos é o que me parece, aquilo já aconteceu outras vezes. Sim. Deu essa merda, e aí no outro dia, tudo tá normal. Todo mundo sai pra trabalhar, cada um vai cuidar da sua vida. Pois tipo, pra quem não, talvez não tenha visto o filme, esteja ouvindo a gente, e esteja cagando pra spoiler, tipo, né, a gente vai falar praticamente da sinopse agora, mas tudo bem. É assim que a gente faz. E, tipo, você acompanha o Mook, que é esse cara, que é feito pelo próprio Spike Lee, e ele entrega pizza no bairro. E aí, tipo, você vai acompanhando esse cara, e de vez em quando você vai acompanhando toda a galera dali. Tem, tipo, tem os três caras que ficam sentados na esquina falando groselha, tem o cara, o tiozinho que... varre o chão lá dos comércios pra ganhar um dinheirinho pra tomar uma breja. Tem, sacou? Tem o cara que só fica andando na quebrada mesmo. Tem a molecada que tá um calor da porra e os molecados ficam brincando com o hidrante tomando água. Esse é o bagulho. Você vai acompanhando o Mook, corta, você vê alguém. Você tá vendo o Mook, corta, acontece uma parada. É tipo isso. E aí chega no estopim. Isso aqui é foda. O filme ele vai dando uma escalada de treta. É, porque no começo você já sente que alguma coisa pode dar errado, tá ligado? Então, você tá vendo aquilo ali acontecer, você fala, se continuar nesse tom, o caldo vai entornar daqui a pouco, hein? E realmente acontece, né? É muito foda porque... fazer toda essa... Porque ele te envolve numa espiral de comédia dramática. Uhum. Pode crer. Né? Sim. Porque aí ele fala... Tem um pouco de comédia. Porque ele fala da questão racial e tal. E aí ele vai falando de várias coisas. E no meio disso tudo ele faz uma gracinha. Faz uma gracinha. E aí quando você já tá enrolado... E isso ele repete em Infiltrados na Clã... quando você já tá enrolado, ele te puxa. Uhum. E aí, quando você já tem a atenção dele, ele fala assim, então você vai agora onde eu quero que você olhe. Uhum. E isso é muito foda, tá ligado? Na verdade, tem vários pequenos atritos. E aí, um dos caras, que é o Esposito até, ele pede pro Sol, que é o dono da pizzaria, colocar retratos também de artistas negros na parede. Porque ele tem... Do Frank Sinatra, tem do De Niro, tem do Pacini, como ele é italiano e tal. E aí ele fala esse bagulho, ó. Coloca fotos também pra nos representar, não sei o que e tal. Eu compro pizza aqui. E ele, foda-se, não interessa, que a pizzaria é minha, tu coloca o que eu quiser. Aí fica essa treta do caralho, não sei o que, nananana. E aí culmina, tipo assim, ele vai... É isso que eu tô falando, é escalada. Ele vai passando na galera, falando, vamos boicotar a pizzaria, não sei o que. O cara, que você é louco, mano. A pizza do cara é mó gostosa, eu vou boicotar o caralho. Só porque você quer botar uma porra nas fotos, se foder. Então, tipo assim, vai ficando essa treta muito louca. E aí, no final, culmina nessa parada. Eles vão lá na pizzaria do cara, começa a rolar uma treta, o bagulho vai escalando. Pau Torres começa a brigar e... Vem a polícia e pega o Radio Mayhem, que é um cara humilde, grandão pra caramba. E eles vão enforcando o cara e ele já tá ficando inconsciente. Os caras não param, os policiais não param e matam o cara. Na hora que matam ele, dá a treta e aí, puta, toca fogo na pizzaria do cara, dá uma merda do caralho. Aí os caras quebram a porra do bairro todo, na verdade, saem arregaçando. E aí, tipo, mas a escalada pra chegar até ali, ela é muito bem feita. Muito bem feita. E assim, você acha que vai ficar só naquela bagunça ali, mas quando se espalha pro bairro todo e você fala, caralho, o bagulho foi foda mesmo. E como eles tratam também o assunto da própria morte do cara, eles levam o corpo e... Isso é que é o louco, você nem sabe que... Né? Nem sabe o que aconteceu, como é que... Não deu em porra nenhuma, na verdade. A gente sabe que não deu em porra nenhuma. Pois é, e nessa parte da escalada dessa violência e tal, os coreanos, né, cara? Uhum. Quando os coreanos, eles viram pra galera e falam assim, não, gente, eu também sou fudido. É. Eu também tô aqui fudido que nem vocês. Na verdade, ele fala I'm black, né? É. I'm black, sei o que os caras... Você é negro? Que porra é? Mas, na verdade, é interessante mesmo, Velasco, ele tá meio que falando, mano... Eu tô aqui também, velho, tá ligado? Ele chega e fala, não, eu sou negro, mas é no, na situação de, tipo, podia ser eu ali, tá ligado? Eu também sou um imigrante, e isso daí tem um lance de conversar com esse lance de imigração nos Estados Unidos, tá ligado? De que você, se você não é um nativo... É, bem entre aspas pra caralho. Né? O que eles acham, né, que o estadunidense médio acha que é nativo. Pois é. Se você não é um deles, você sempre vai ser um cidadão de segunda classe. Uhum. Segunda, terceira, dependendo. Você pode estar na sua terceira geração lá, foda-se. Não interessa. Então, é foda você ver tudo aquele... Porque aquele bairro é um microcosmo dos Estados Unidos, tá ligado? Tem gente negra, tem gente branca, tem gente hispânica e tem os orientais, tá ligado? Então, é como esse tipo de ecossistema, dependendo do que acontecer, ele explode. Uhum. E é o que não pode acontecer, né, mano? E, é por isso, e eu fico pensando justamente no nome do filme, tá ligado? Sim. Que é o Faça a Coisa Certa. Outro barato legal também que eles mostram no filme é como a guerra influencia também, porque os caras que vão atacar os coreanos, eles falam, né, da guerra. É, não sei o quê, tipo, eu matei muitos deles e tal, não sei o quê. Então, até isso, né, velho, pra você ver, o cara, ele puxa um bagulho que aconteceu com ele, ele é veterano... E aí, não, você é inimigo, tá ligado? Não, mano, o cara mora no mesmo bairro que você, tá fudido que nem você. Pode não ser dali, mas que nem no caso do Sol, do cara da pizzaria, ele não morava ali. Mas ele tinha um certo contato e é interessante também a parada do racismo, de tipo, você, num momento, você realmente tem apreço pela pessoa. O Sol tem uma hora que o filho dele, que é o John Turturro, que é foda pra caralho, ele faz um filho da puta de merda, e aí ele tá conversando com o pai dele e fala, pai, vamos sair dessa porra, mano. Aí ele fala assim, meu, essa molecada cresceu comendo minha pizza, eu... Então você fala assim, meu, o cara, ele gosta dali, mas ao mesmo tempo, virava e mexia, se você apertasse ele um pouco, ele dava uma racistada, tá ligado? E outra coisa interessante também é o fato do Sol gostar da irmã do, sim, do Mookie. Mas você acha que ele queria dar um... Sim. Sério mesmo? Sim. Eu acho que... E em um momento do filme eu achei que era mais fraterno, tá ligado? Uhum. Pelo mesmo motivo que ele tinha um apelo, um apreço pelo Mookie. Só que... Ele dava aquela atenção pra ela, não era normal, tá ligado? Não era tipo, do tipo, sei lá, como se fosse uma filha pra mim. Não, sei lá, não sei se ficou, né? Honestamente, eu não consegui perceber. Pode ser que sim, mas honestamente eu não fiquei nessa, não. Mas eu acho que o no caso do Faça a Coisa Certa, esse aqui é o legal, essas nuances, né, meu? E essa parada que você falou, do faça a coisa certa. Tipo, o Mookie, isso é interessante. No final, cessa, né, a raiva. Tipo assim, eles vão lá, toca fogo na pizzaria do cara, depois eles... É engraçado, o Mookie vai lá pra pegar o dinheiro dele, que o Sol tinha que pagar. Uhum. Aí ele vai, tá com uma grana, aí ele vai, pega a grana, amassa e começa a jogar no Mookie, assim. Você quer seu dinheiro? É isso que você quer? E tal, não sei o que, começa a tacar o dinheiro nele. E aí depois ele só pega a grana que é dele, ele tinha jogado grana a mais e falou, não, eu trabalhei por tanto tempo, eu pego dele e sai assim, aí o Sol fica lá e tal, aí você fala, caralho, mano, tipo, e aí, né, velho? A troco de quê? E tipo, no final das contas ali eles não conseguiram tretar mesmo, tipo, tinha cessado a raiva, acabou. Mas, sei lá, e acaba e você fala assim, puta, mas não acabou, vai continuar, na verdade. Talvez não continue com eles, vai continuar com outras pessoas e... Puta, é muito doido, velho. Essa aqui, é exatamente o que você falou, é um tipo... É um microcosmo ali dos Estados Unidos, tá ligado? E lá é foda, mano. O nego brinca muito com esse bagulho lá, velho. Lá os caras, a questão racial, ela é usada às vezes, eu acho, tá ligado? Como combustível mesmo, pra fazer o bagulho rodar assim, tá ligado? E eu acho que eu faço a coisa certa, ele tem muito disso. Na questão do que a gente falou de fazer você se sentir no lugar, pra mim o Faça a Coisa Certa, ele é o melhor, cara. Tipo, nesse sentido, você... Tudo bem que o bairro, pelo que eu... Ali não é estúdio, é bairro mesmo. Então, tipo, sim, ficou muito foda, velho. A jogada de câmera, a parada do Mookie também ser o meio merdeiro, porque ele não vê o filho dele, né, e tal, ele é o meio... Então, tipo, né? Ele também tá devendo na praça, caralho. Então, tudo isso pesa, né? E nenhum personagem que é escrito ou dirigido pelo Spike Lee é uma coisa só. É muito foda você ver os personagens evoluírem, né, mano? Porque eles chegam de um jeito e saem de outro. Realmente, Faça a Coisa Certa é muito bom. Charlie? Katie, where you been? She's white. Oh, no. A white girl? Oh, man, another black man gone by the wayside. It's just like the black man. Black? Bom, agora o próximo filme, de acordo com a ordem cronológica do que a gente conseguiu ver, é o Febre da Selva, Jungle Fever, de 91. É um filme sobre relação interracial, certo? E eu via muito tempo atrás pra caralho, só lembro que eles metem muito. O filme tem o nosso Blade Wesley Snipes aí. a mina aí que tá junto com ele, que é a Anabella Istiorra. Eu acho que é isso, Istiorra. Não saberei. É, sei lá, é isso aí. Coloca no Google Tradutor aí, manda ela repetir que ela fala. E, porra, aí tem os peixes dele, né? John Turturro, Samuel Jackson e tal. Tem a Halle Berry, legal. E a história, eu falei só uma merda no começo, mas agora eu vou falar bonitinho. É a história de um arquiteto, que é Wesley Snipes. E inicia um romance aí, né? Dá uma puladinha de cerca com a secretária dele, que é branca e de origem italiana e tal. Então essa aqui é a parada, mais uma vez. Qual é a parada do Lee, do Spike aí, né? Falar sobre relação extraconjugal, de que maneira, envolvendo também uma questão racial no meio aí, que é bem legal. Mas agora, sem zoeira mesmo, eu lembro muito pouco. Eu lembro que eu vi esse filme nas madrugas aí. Mas eu não fui, aí não foi por vontade de querer ver de novo, que eu realmente não achei, mas o Velascão aí conseguiu, então ele vai dar um toque de que pega. Então, mano, esse filme eu assisti, eu consegui ver, só que teve um problema que eu assisti ele sem legenda. Boa! Então, né, é aquilo que a gente falou no começo, né? Boa. Tipo, a dificuldade é a gente encontrar o filme e quando a gente encontra meio que, né, meio que sem legenda, ou com uma legenda da China, ou esse tipo de coisa. Então é meio foda. Mas assisti o filme, muito bom. O filme, ele trata dessa questão de relacionamento interracial, mas ele também fala do uso de drogas, fala sobre famílias negras desestruturadas, entre muitas aspas, né, do pai que acaba tendo um relacionamento extraconjugal e a filha fica... a criança fica nesse meio termo e tal. É porque ele na real, né, Vasco, uma parada me refresca a memória. É que, na verdade, ele tinha uma vida de boa. Sim. Um cara com bom trabalho, era arquiteto, um cara com trampo da hora, com uma família da hora, esposa também, tudo ali, redondinho, só que fez merda, né? Ele fez merda no meio do caminho e, tipo, e a merda que ele fez começa a acarretar várias outras merdas. Mas só dar um... Eu vou tentar destrinchar esse filme o máximo possível, porque eu assisti e eu fui surpreendido mais uma vez por Spike Lee. Porque logo no começo do filme mostra uma cena, uma cena de sexo entre o Wesley Snipes e a esposa dele. Muito louco, porque tipo, no quarto tá a filha dos dois, só que ela escuta eles transando. E aí... É muito legal isso, porque ela escuta eles transando, e o fato dela escutar eles transando, pra ela, significa que tá tudo bem. E aí gera uma conversa sobre sexo no café da manhã com a menina. E aí a menina chega, tipo, você tem a cena deles transando, e no outro quarto a menina tá sentada na cama, ouvindo. E ela tá sorrindo, tipo, tá tipo, putz, tá tudo bem. Então eles estão se amando e tal. E aí quando o Wesley Snipes vai no quarto da filha dele pra... Ah, vamos, acorda, não sei o quê, vamos pra escola. E ela finge que tá dormindo. E ela pergunta pra ele, ele fala assim pra ela, ah, eu sei que você tá fingindo e tal, não sei o quê. E aí chega no café da manhã, ela vira pra mãe dela e fala... Por que você... como que é que ela fala? Machuca. Isso. Por que o papai sempre machuca a mamãe de manhã? Aí a mãe dela, então, mas você sabe, não sei o quê. Aí ela, não, eu sei. É, ela, é sacanagem. Ela fala assim, não, era só pra ouvir você falar só. E aí, tipo, e quando tem esse... E isso é muito marcante, sabe? Isso é uma parada que me marcou muito no filme. Porque logo que o Wesley Snipes faz a merda, ela fala assim, a mamãe não faz, ela não... ninguém machuca mais a mamãe de manhã. Por quê? O que está acontecendo e tal? Então ela sente a falta daquele som. Ela sabe que está rolando alguma coisa muito séria a partir daquilo, sabe? E é muito louco, assim. O filme fala disso, fala desse lance do relacionamento interracial. Tem o Spike Lee também no filme, que ele faz o melhor amigo do Wesley Snipes, que é amigo da família e tal, eles moram no mesmo prédio. Ele fica meio junto com ele, não fica assim? Sim, tem esse lance. Porque, tanto que... Antes... vamos organizar as coisas. O Wesley Snipes, ele trabalha nessa empresa de arquitetura, de engenharia, arquitetura, eu acho. E aí ele precisa de uma secretária nova e tal, precisa de alguém pra ajudar ele. E aí chega essa moça, que no filme é a Angie, ou Angela Tucci. Uhum. Ela chega no escritório. Uhum. E ele dá uma questionada, por que não é uma pessoa negra, por que não é uma mulher negra, por que não é um homem negro e tal. E aí ele chega e vai questionar os donos, né? Os sócios da firma. E aí ele chega e fala assim, então, mas por que que... Ela nunca trabalhou com isso. Tipo assim, ele meio que usa o lance de eles não terem colocado uma pessoa negra qualificada pra colocar uma mulher branca X que não tem qualificação, nunca trabalhou com isso. E aí ele fala assim, mas você já trabalhou em algum escritório de arquitetura? Ela falou assim, ah não, eu gosto de pessoas e tal. Aí ele, ah, gosta de pessoas, né? Ah, tá. E aí com o passar do tempo, eles vão se acostumando um com a presença do outro e tal. E aí eles acabam transando. No escritório mesmo. Sim. Tipo, ele vai e conta pro Spike Lee, que é o amigo dele. E o Spike Lee conta pra esposa dele, que conta pra mulher dele. E aí gera toda essa merda, assim. Porque, tipo assim, a merda já tinha sido feita com o fato deles terem transado. É muito louco porque tem uma discussão com... Depois passa um tempo e tal, ele assume esse relacionamento. Ah, só tem a Queen Latifah nesse filme também. Pode crer. Ela é a garçonete de um restaurante que ele leva a Andy. E ela trata ele super mal, assim, tá ligado? Porque eles... e tem esse lance que a gente até falou no começo do podcast, que foi o lance... dessa relação de pessoas negras com pessoas brancas, pelo menos é o que eles passam nos Estados Unidos, pelos filmes e tal, e pelas coisas que a gente vê por aí, que é o lance, tipo, da comunidade negra não aceitar um relacionamento interracial. Isso rola bastante, que é o lance do palmiteiro e tal. Eu tenho a minha opinião sobre isso, só que, tipo, a minha opinião sobre isso, ela vai meio que contra o que a comunidade negra pensa, em boa parte, claro, e principalmente em relação à solidão da mulher negra, que eu sei que existe, eu sei que é um assunto, eu sei que é importante, mas ao mesmo tempo eu acho que não se pode pautar o sentimento que uma pessoa tem por outra, independente da cor da pele dela, sabe? Isso é foda mesmo, velho. Na moral, você querer falar com quem a pessoa tem que se relacionar é foda, né, velho? Tipo, mano... É o que você falou, tipo, a gente entende o que faz uma pessoa... O que leva uma pessoa a pensar isso. Isso é uma coisa. Botando isso de lado, não tem como, né, velho? Tipo... É foda, não rola. Eu não vou querer entrar nessa seara aqui, mas a gente vai acabar falando, porque o filme fala disso. Mas e eu acho a discussão, eu acho que assim. Uma parada que eu acho do caralho. Porque, tipo assim, você levantou essa lebre aí. O que eu acho interessante é que tem alguns momentos. Isso você me refresca aí se não é isso. Você é a minha memória que tá me traindo. Mas tem momentos em que a pessoa não fica puta com ele porque ele traiu, mas porque ele se envolveu com uma mulher branca. Isso é muito doido, né, velho? É exatamente isso. E o inverso também é verdadeiro. Porque quando. É porque italiano. É, então. Porque quando a Andy. Porque quando a Andy fala pras amigas dela, da comunidade dela, que ela tá se relacionando com outra pessoa, que ela como que é o nome do cara? Que é o John... Turturro? Isso. John Turturro, ele é tipo um namoradinho da Andy. E aí ela começa a se relacionar com esse cara, com Wesley Snipes, e ela fala assim, ah, tô saindo com outra pessoa e tal, fala pras amigas dela. E aí elas chegam e falam assim, ah, mas quem é? E aí quando ela chega e fala pras amigas dela que ela tava se relacionando com um cara negro, e aí ela chega e fala assim, porra, mas... tá tirando. Por quê? Por que que você tá se relacionando com um cara negro, sabe? Eles são violentos, esse tipo de coisa. Então tem o preconceito dos dois lados, sim, mas na comunidade negra tem o lance de tipo desse lance da solidão da mulher negra, e tem um diálogo das mulheres dessa comunidade negra, que tipo, são as amigas, e elas estão todas tipo juntas pra curar essa a ex-esposa duas vezes, pra animar um pouquinho, né, tipo... E aí elas se juntam e tal, tanto que o Wesley Snipes vai lá no apartamento onde ele morava pra, sei lá, ver a filha. Ela não deixa ele subir. E aí desce o Spike Lee e fala assim, mano, vamos dar uma... Só um bagulho rapidinho. E aí eu não me lembro mesmo, eu queria saber. Como é que o Wesley Snipes, ele tá ligado que o Spike Lee fez merda e contou pra esposa, que contou pra... Sim, sim. Então, o que ele fala pro cara, mano? Não, e aí ele chega e fala assim, se você não fosse linguarudo, nada disso teria acontecido. E isso é muito louco, porque é a relação entre dois homens, sim, tá ligado? Porque aí ele chega e fala assim, porra, você foi e fez merda, mano. Eu contei pra você, eu falei pra você não contar pra ninguém e tal. E aí ele chega e fala assim, cara, eu só tenho a minha esposa pra contar. A minha esposa é minha confidente, é minha companheira. Eu tenho que falar com ela, tá ligado? E aí ele vira e fala assim, mas ela é uma linguaruda, não sei o que. Ele falou assim, ó, presta atenção do jeito que você fala com a minha esposa, porque, tipo, a culpa não... Exatamente. A culpa não foi dela que você foi lá e transou com a menina no seu escritório, tá ligado? E aí ele fala, tipo, não sei o que. Ele falou assim, não... Isso é... Mano, essa frase é muito foda. Não justifica seu erro. Sim. Tá ligado? Colocando a culpa na minha esposa. Ela pode até ser uma linguaruda. Só que não foi ela que fez merda a primeira vez. Se você não tivesse feito o que você fez, nada disso teria acontecido, tá ligado? E aí, tipo, ele dá uma pensada e tal. Ele continua culpando ele, assim. Mas ele sabe que ele fez merda, entendeu? Uma coisa que eu digo pra vocês que estão ouvindo, esse filme são um só. Porque ele conta a história do Flipper, né? Do Flipper e da Andy. Do Polly e da Andy. Do Polly e de uma outra moça. Do Polly e da comunidade do Polly. Da Andy e da comunidade. E do Wesley Snipes com o Flipper, do Samuel Jackson com o Flipper, que ele é o Gator, que é o irmão do Flipper, que é um viciado em crack e tal. E do Gator com os pais do Flipper. Então, não são, eu falei três, mas são tipo seis, sete filmes dentro de um só. Então são vários contos dentro daquele microcosmo, assim, tá ligado? Então, é tudo muito... E é tudo muito bem amarrado, tá ligado? Tem cenas grandiosas, assim, que nem... Tem a cena que o Flipper vai buscar o Gator, né? O Wesley Snipes vai buscar o Samuel Jackson numa crack house, né? Tipo... Sim, a galera se reúne pra dar fumadinha. Isso, isso. Jada. Hey, welcome to the Taj Mahal, eighth wonder of the world. Jada, mama wants to know where the TV is. You know the Mets lost. There's some sorry motherfuckers. Half of them can't play good as mama. Where is the TV, Gator? What do you think the motherfucking color TV is? It's right here. Me and Bill smoking the fucking color TV. Tony, no baloney. Ain't a joke. Mama is crying her eyes out over your sorry black ass. Look, I like getting high. Why you think I got a room here at the Taj Mahal? I'm a junkie. Crackhead. But just tell mama her oldest son is a cracky. Fine, that's it. That's it. We're cutting you off, Gator. Don't come by the good Reverend Doctor's house anymore. Don't ever ask me for shit. If you want to go out like this, be fine. You do it with your crack hole. Crack hole! Crack hole! Eat me, motherfucker! Ah, fuck eat you. Me! Take your box head! Get off of me, man! Então, tipo, você vê, tipo, o fundo do poço da droga e tal, e é muito, é muito tenso. Isso aí é um bagulho que, né, você vê que é bônus, né? Tipo assim, se não tivesse, você já tem o drama do cara ali familiar de uma merda que ele fez e tal, é um plus aí, né, meu? É, então, e tipo... E todas essas histórias, elas vão passando uma por dentro da outra, assim, tá ligado? Quando você vê, você tá numa trança de histórias e isso só te enriquece. Ela perdoa? Então, aí é que tá. Essa é a genialidade do cara, entendeu? Porque o Spike Lee... Em alguns momentos ele chega aí perto do... No último ato, assim, quase na última cena, mostra mais uma vez, volta ao começo deles transando. Só que a esposa do Wesley Snipes está chorando em todo momento da cena. Eles estão transando e ela tá chorando. E ela chora... E você vê a falta de sensibilidade que o Wesley Snipes demonstra naquele momento, porque pra ele é só sexo de novo. E mostra um pouco dessa masculinidade tóxica, e principalmente a masculinidade do homem negro, levada a um canto um pouco mais animalizado, tá ligado? Não que a cena seja... Mas é que parece que ela, a esposa dele, tá numa vibe de tipo... Cara, eu tô decepcionado, eu tô fazendo isso, mas eu tô me entregando só o que sobrou de mim pra você. E ele tá, tipo, pra ele tá tudo bem, ele até beija ela, fala, não, tá tudo bem, não sei o que e tal. Só que, tipo, não tá mais tudo bem, tá ligado? Não tá mais você mesmo. Exatamente. E aí ele... Tanto que a filha dele pergunta, sei que, você pode me levar pra escola e tal, ele fala assim, não vai dar. Então, tipo assim, o que rolou ali foi só daquela vez, tá ligado? Então, aquele choro é de cortar o coração, tá ligado? Aquela, é uma cena assim, é uma cena de sexo que, tipo, me cortou, me deixou em frangalhos, porque, tipo, a esposa dele... Já não tava mais... O sentimento não tava mais lá, entendeu? Porque ele traiu a confiança dela. Porque ele, tipo... Trocou ela por outra pessoa. É uma mensagem poderosa pra caralho, né, velho? Porque, assim, isso é muito particular, né, velho? Mas... É foda voltar de uma traição assim, né, velho? É foda. Eu conheço gente aí que... Aconteceu um bagulho, sei lá, 15 anos e, mano, tá junto e tal, mas tá lá, o bagulho você vê que tá lá, mano, sacou? É muito, muito cabuloso mesmo, cara. Só pra encerrar um pouco, só pra encerrar Jungle Fever, que eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro sobre Jungle Fever, mas é uma história extremamente poderosa de... Várias camadas, tem pelo menos 6, 7 filmes dentro de um filme só. E ainda faltou falar do Polly, faltou falar da relação do Polly com o pai, do Polly com a comunidade depois que eles descobrem que a Andy tava saindo com um cara negro. Toda essa parada, tá ligado? Faltou muita coisa, então recomendadíssimo Jungle Fever, Febre da Selva do Spike Lee. Por favor, gente, assistam. É de chorar, assim, tá ligado? É muito foda. Eu vou assistir. Eu não lembro de porra disso, quase. É muito bom, então, tipo. Ai, vale cada segundo, tá ligado? Assiste sem legenda. Seguindo a cronologia do que a gente conseguiu assistir aqui, o próximo é o Malcolm X, estrelado pelo Denzel Washington, que rendeu aí a indicação dele ao Oscar de melhor ator e melhor filme em 98? Acho que foi melhor filme. Não, 93. Isso, 93. É, 93. É, foi 93. Acho que é melhor ator e melhor figurino que foi. Isso. E aí, cagaram, o Oscar cagou pro Malcolm X. Por que será, não é mesmo? Falar nada. E aí a gente tem aí a história do Malcolm X. Pois é. Pô, o filme é cabuloso, longo pra caralho, hein? Longuíssimo. Bom, 3 horas e lá vai pedrado, acho que 3 horas e 20, 3 horas um negócio assim. Mas é impressionante como passa rapidão. Passa rapidão, a história do cara não tinha como ser ruim. Mas é legal por causa disso, porque você pega um período da vida do cara e aí vai, e aí segue, e aí vai embora. Eu adoro esses filmes, velho. Puta, eu acho. Lógico que tem a personalidade do Malcolm, que já faz o filme ser foda, mas assim. Não concordo com as paradas todas do cara, mas o que eu acho legal é isso. O Spike Lee, ele dá um retrato. Do cara, do que ele era, do que ele foi por um período e do que ele se tornou logo depois, e aí tiraram a vida do cara. Ele ainda tava se transformando numa outra parada. Infelizmente a gente não conseguiu ver o que ele realmente já fez coisa pra caralho, mas o que ele ia conseguir fazer mais ainda e tal. Pô, mano, o filme começa lá nos primórdios mesmo, com ele e o parceiro dele, o Shorty, alisando o cabelo pra caralho. É dos anos 50 aquilo? Porra, tem cara de anos 50 pra caralho, mano. Tipo, a roupa do meados dos anos 50. É, deve ser esse naipe, mano. Ele é um cara que trampa, né? Trabalha e tal, não sei o quê, mas... Ele trabalha, pelo que deu pra entender, ele trabalha no trem. Isso, garçom, né? Garçom no trem. É. Ele trampa de garçom no trem e tal, passa uns perrengues lá, tem que aceitar um monte de merda. E é interessante, né, meu, como o bagulho, como o cara se tornou, entrou, né, porque ele começou a fazer uns crimes muito loucos, e o caralho é meio doido. Então, porque, tipo, no começo do filme... Dá a entender que ele é um bom vivant, assim, tá ligado? Ele gosta de um rolê. Ele gosta de um rolê. Não necessariamente ele comete algum tipo de crime e tal. Tanto que a gente só vai ver que ele trabalha, tipo, um pouquinho depois, no filme, não sei o quê. Ele é quase o que as pessoas chamariam de um vagabundo. É vagabundo. Num trabalho de manhã é vagabundo. E, tipo, só depois que a gente vai ver que ele é influente e tal, que ele conhece alguém, que conhece alguém e tal, que ele nunca passa aperto, entendeu? Ele é meio conquistador e tal. Mas é que tá, tipo, eu fiquei meio assim de, tipo, qual foi o momento, tá ligado? Porque é o que você falou, o cara tava lá, ele gostava de dar uns rolê e tal, mas... Não sei, mano, qual foi o... Honestamente, eu não consegui perceber um motivo. Sabe o motivo? Assim, um gatilho pra ele começar a se tornar esse cara que começou a se envolver com mais com crime mesmo, com um negócio cabuloso, roubo, caralho. O que eu entendi do filme foi que, tipo, ele viu uma oportunidade, tá ligado? Ele queria sair da vida de merda que ele tinha e ele falou assim, mano, eu vou colar aqui nesse rolê porque pra mim tá bom. Então eu acho que se eu vier pra esse lado, eu vou conseguir mais coisa, tá ligado? E foi isso que ele fez. Ele viu a oportunidade e foi embora. Entendi. Pá cresceu, né? Tipo, aí é quando ele conhece um maluco mais cabuloso, mais tipo, maiorzão no crime e tal, que é como é que é o nome do mano? É o Archie. É, que é o Delroy Lindo e tal. Então ele é um cara que trampava com aposta e tal. E nisso ele fazia uns bicos com nada a ver, né? Com o Shorty, assim, tipo. Fazia uns roubos muito. Vagabundo, roubo de residenciar de casa e tal. Então... Então, e esse lance aí do roubo de casa foi quando ele rompe com o Artie. Pode crer. E aí, tipo, que é uma treta lá de... Tava todo mundo cheirado e tals. E aí ele aposta com o Artie uma parada meio que extraoficial. E ele leva a sério e o Artie não. E aí o que o Malcolm tinha falado, tipo, acontece, tá ligado? Então, sei lá, acho que o cavalo dele ganha. E aí o Malcolm vai e cobra o Artie. Só que o Artie era, tipo, o mentor dele, né, mano? Então, tipo, meio que... Mano, você não cobra seu mentor, tá ligado? É, era pra ele ter... E aí era pra... Tipo, rolou um gratidão aí. É, exatamente. Você... E aí o Artie, tipo, fala, mano, qual é que é a sua? Você tá me cobrando? Tem uma treta, na verdade, com o número, né? Que o Art nunca erra. Sim, ele... É, então. E ele não anota o número. É. Porque ele fala, ó, eu nunca anoto nada pra não dar merda. Então, eu nunca anoto nada. Eu guardo tudo na cabeça. Tanto que o Art, tipo... Ele caga pro que o Malcolm fala, porque ele olha e fala assim, mano, ele não tá falando sério. É. E aí ele não guarda aquilo. E ele também não guarda fisicamente porque ele não anota a bosta. E aí ele paga. Pra vocês entenderem, tipo assim, ele começa a fazer... É o que o Velasco falou, tipo, rola um... Ele é um cara que gostava de rolê, que tinha um amigo dele. Já no começo do filme dá a ideia da parte do preconceito e tal, porque ele alisa o cabelo e tal. É pra ser até... É pra ser, não. A cena é, né? Engraçada, assim, tipo... Por trás não é engraçado, mas a cena, do jeito que eles fazem... Porque é um lance doloroso. E é a primeira cena do filme, assim. Já começa desse jeito, porque é pra ser engraçado. Mas ao mesmo tempo é pra você que, sei lá, que nunca passou por isso, que nunca alisou o cabelo, que nunca teve, nunca pensou em alisar o cabelo. Gente, tinha um produto pra alisamento que queimavam a cabeça mesmo. Queimavam mesmo. Eu sei porque eu já passei eles. Queimavam mesmo. E assim, meu cabelo sempre foi crespo, muito crespo. Hoje em dia ele é muito crespo mesmo. Eles nunca pegaram, mas assim, a dor é insuportável. E é tipo aquilo ali que ele tava pensando, que ele tava passando mesmo. Chega uma hora que você fala assim, mano, eu preciso tirar. E aí você vai pra debaixo do chuveiro e arranca, não sei o quê. E seu cabelo ficou uma bosta. Fica zoado. É. Tá ligado? Então, tipo, logo de cara você já vê o racismo ali. Sim. Porque ele tem que se adequar, ele tem que alisar o cabelo pra poder... Eu acho que, na verdade, é pior ainda. É um bagulho que o cara... ele não quer ser daquele jeito, na verdade, né? Não é que ele quer deixar o cabelo dele natural, ao natural, e alguém impõe. Não, ele sente aquela... sabe? Eu acho muito mais... cabuloso assim, né, meu, tipo... Então, mas... É de dentro pra fora a parada. E não é. Aí eu discordo um pouco, porque, tipo, é mais de fora pra dentro e de dentro pra fora. Não, eu digo assim... Porque, tipo... A necessidade dele, e lógico que... É o estímulo externo que você introjeta em você e aí, tipo, você fica... realmente, eu sou feio, meu cabelo é feio, eu acho que eu preciso... Não. Não, mas o que eu quis dizer de terrível... É de, na verdade, eles fazerem com que a pessoa faça aquilo a partir daquele momento. É. Isso, entendeu? Tipo assim, ela. Não, ninguém. Vai chegar um momento que ninguém vai mais precisar falar. Sim. Vai chegar uma hora que você vai fazer sozinho. Uhum. E aí, beleza, segue o bonde. Esse aqui, ó, pessoal, esse aqui já vai. Esse aqui é isso agora. Daqui pra frente, ele vai ter vergonha da própria aparência e tal. Lógico que existe no começo ali, no início, logicamente que tem uma pressão externa, com certeza. Sim, sim. Mas eu fico impressionado de, tipo, isso acontecer a tal ponto da pessoa se, sabe... Ah, não, agora eu vou fazer dessa maneira. Tanto que o background da família dele é assim, né, mano? Sim. Tipo, ele, filho de pastor... um homem negro retinto, filho também de uma mulher negra de pele clara. E aí tem todo esse lance de, tipo, lance racial e tal, tipo, dele ter sido separado dos irmãos, porque a mãe dele, o pai dele foi assassinado por membros da Ku Klux Klan. E aí, tipo, ele foi separado dos irmãos, então ele teve que se virar muito cedo. E é muito foda, né? Impressionante como ele acabou se tornando o pai dele, mas não foi de primeira, né? Uhum. Ele teve que fazer muita merda e tal. Ele era muito pequeno, né, também, na época, né? E é na prisão que ele começa a ter os primeiros ensinamentos relacionados ao Islã e relacionados à negritude, né? Isso. Porque aí ele começa a se reconhecer como um homem negro. Tudo isso acontece na prisão, nessa época de confinamento e tal. E... porra, mano, essa é a parte mais pesada, assim. É a transformação. É um momento de transformação mesmo, assim. Ele, no começo, como a gente falou, ele é bem relutante, mas o cara vai mostrando, tipo assim, contra fatos não argumentos, né? O cara começa a mostrar os bagulho pro cara, e o cara fala, mano, pior é que é isso, o cara tá certo, tá ligado? Começa a mostrar como é relacionado palavras, né? Tipo, que nem a parada de magia negra, né? De essas paradas. O cara pega o dicionário e mostra pro cara. Mas falou aqui, ó, isso aqui que eles pensam da gente e tal. Parada de Jesus ser branco, ele fala, né, porra, o cara nasceu aonde? De onde que ele era? Porra, lá é tipo Tatooine, mano. Tem dois sol. Como é que o cara é branco de olho azul, velho? Aí, tipo, o cara. Ele não falou isso de Tatooine, pessoal. Isso foi eu. Senão vocês vão achar, caralho, o tiozinho na cadeia assiste Star Wars. Aí, tipo, tá ligado? Aí. Star Wars tá aí, né? Pois é. O cara que deu ideia pro Jorge Lucas. Aí, tipo, tá ligado? Então, tipo, o cara começa a comer o joelho. Eu duvido. Nossa, mas essa que é a parada. E aí ele vai. Isso é bem da hora, assim, essa parte da cadeia, porque realmente você consegue perceber o cara, sabe? É tipo entrar na banheira, entrar na piscina gelada. Você põe o pé, você vai entrando, você põe a perna, quando você vai ver, pulou, tá ligado? É a hora que você vê o estalo do cara, fala, mano, puta, pode crer, o cara... E passar pelo que ele passou, mano, tudo é vivência e coisas que aconteceram, né, velho? Não tinha outra maneira, logicamente também, que ninguém imaginar que ele ia ser a personalidade importante que ele foi, caramba. Mas, né, pode acontecer, que tanto que aconteceu, mas tipo... Eu achei isso bem foda, no momento que você vê ele, tudo que ele pede a primeira vez pra rezar, né, pô, vou rezar, é a primeira vez, e você vê, pô, o cara tá indo pra parada e tal. Então é bem, bem foda o como ele realmente tinha, engraçado. O que eu acho legal dessa parada do filme, do Malcolm X em particular, já que a gente tá falando do filme do cara, é como ele... Por mais que ele tivesse boas intenções ali no começo, como ele era levado desde antes, né? A parada do crime. Não que as pessoas não possam ser levadas, pessoal, a fazer esse tipo de coisa. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô querendo culpar o cara, ele fez e tal. Foda-se ele, não. Tipo, como ele foi fazer. Como ele. As pessoas iam usando ele, é isso que eu quero dizer. Uhum. Todo mundo ia usando ele, sabe? Tipo, querendo ou não, a Mina tava usando ele também pra viver uma aventura. O Art também usava ele, porque, né, querendo ou não, tudo bem, ele ensinou muita coisa a ele, mas eram coisas erradas e ele também tem um pupilo, eu acho que é uma parada que pode encher o ego de uma pessoa. Sim, tá ligado? Sim, tanto, tá que, ligado? Tanto que a traição dele foi sentida pelo Art por conta disso, né? O Art ficou sentidinho mesmo. Putão mesmo. E aí essa parada foi mais uma vez que o cara foi... Tudo bem, abriu a mente do cara no primeiro momento. Ele conseguiu aprender pra caramba. Mas um pouco mais lá na frente a gente vai ver que é uma galera também que... Era barra pesada essa galera que se envolveu aí da da religião. É assim, eles eram muçulmanos, mas tinha um nome assim mesmo. Mas é foda, porque tipo, chega num determinado momento também que ele se converte ao Islã, ele vira um irmão mesmo da religião e tal. E ele começa a pregar em, sei lá, em salões de escolas, tal, pra pequenos salões, na rua mesmo e tal, logo depois que ele sai da prisão, porque aí tem esse lance, né? Ele vai, sai da prisão, consegue se juntar a essa comunidade, sei lá, paga advogados e tal, e ele vira um contribuinte dessa religião, né? Ele vira um contribuinte do Islã dentro das comunidades negras onde ele fazia parte. E só que, tipo, o radicalismo de alguns membros e tal começa a assustar ele, mas o chefe daquela religião, da célula que ele fazia parte, começa a ver nele um potencial de liderança. E isso gera uma cisma dentro da célula de onde ele tá, né? Da galera que é pró Malcolm e da galera que é contra. Começa a ter ali uma rixa mesmo, começa a dividir a parada. Ego pra caralho. Os caras tem. Mano, é assim, é tipo. Puta que é foda falar disso, assim, de religião, assim, porque o nego vai começar a falar que a gente tá falando de tal bagulho. Mas rola as paradas de grana, tá ligado? Rola escândalo sexual também no bagulho, entendeu? Então. É meio foda, porque acontece, né, velho? Acontece o tempo todo. É aquele barato. A religião é maravilhosa. Mudou a vida do Malcolm, por exemplo. Por isso que ele tem essa gratidão. E eu acho que por isso que rolava a relutância dele de enxergar a verdade, né, meu? Ele meio que desconfiava do que tava rolando. Só que ele ficava. E assim, quem segurava a onda era a esposa dele, que é a Betty, né? Que é a Angela Bassett, que faz o papel, muito bem, aliás. E tipo, ela vinha, falava com ele não aceitava. E outras pessoas falavam com ele. Que essas pessoas que o Velascão aí falou que viam nele um líder mesmo e que ele fazia muito mais pela religião ali do que outras pessoas e tal. Então. E você vê, né, meu? Acontece, pessoal. Em qualquer religião, aliás, tá ligado? Acontece em qualquer uma, aconteceu com um cara. E é muito cabuloso você também ver que, porra, era isso mesmo, mano. O cara, gratidão pura. Ele fala, mano, não é possível. A cena que ele conhece o cara que é, tipo, ali, que é o... Ele fundou, né? Ele que fundou aquela... Aquela célula ali e tal, puta, ele chora. Aliás, o trabalho do Exorcista é sacanagem, não dá nem pra falar. Tem hora no filme lá que os caras intercalam com o vídeo do Malcolm X, eu não sabia assim. Eu não sabia quem era quem. De verdade, mano. É um bagulho que. Caralho, parece que. Ele deu uma metamorfose e ele virou o cara, assim. Muito foda mesmo. A própria capa do filme, né? A capa do filme já é absurda. A capa do filme é assustadora. É impressionante, então, tipo... mano. Então, tipo, é bem o que o Regis falou, sabe? Ele tava no nível de gratidão total, tanto que o líder falava e ele fazia, só que chegou um determinado momento que até a personagem da Angela Bassett, ela vira pra ele e fala assim, então, cara, eu acho que algo errado não está certo. Então, tipo, vê direito, eles brigam e tal, falando, não... Que isso, você é louca, assim, não sei o que, babá. E ela tava certa no final das contas. Tava ela que segurou um rojão ali por um tempinho também. Aí tem toda também a parada dele ser perseguido pra caralho. Coisas que o pai dele passou, né? Tem uma parte lá que é bem interessante, que é bem assim mesmo. No começo do filme mostra os caras tocaram fogo na casa do pai deles e foram embora. E aí o pai dele sai... xingando os caras, um pouco se fudendo assim. Sim. E ele, mesmo esquema também, ele sai lá e primeiro pega as filhas dele, lógico e tal, a esposa, e sai, ninguém faz porra nenhuma, ninguém quer chamar polícia, ninguém quer chamar bombeiro, ninguém quer fazer nada pelo cara. É muito cabuloso, mano, tipo, que esse cara passou assim, ele sozinho, não sozinho, com a família dele, com as pessoas que o ajudavam, mas você percebe, porra, como que pode um cara que tantas pessoas o ouviam, né, tantas, e o cara era, não tinha auxílio nem da religião que ele fazia parte, praticamente, e das autoridades muito menos, porque ele era um cara que não agradava muito a galera. E uma parada que eu acho legal também do filme, que foi bom pra mim, é que eu sempre pensava no Malcolm X como só um extremista, assim, sabe? Era a visão que eu tinha do cara. E por mais que antes de conhecer a história dele mais pelo filme, eu pudesse ter uma noção de por que que ele era daquele jeito, é foda quando você vê no filme, assim, tá ligado? Que nem tem um momento que vê uma mulher branca, né? E ela fala, ó, pô, tô com vocês e não sei o que, tal, tal, tal. E o que que uma mulher branca que é, não tem nenhum tipo de preconceito e que é, que tá junto à sua causa, o que que ela pode fazer? Ele fala assim, nada. E aí deixa ela falando e sai, assim, tá ligado? Você fica, caralho, maluco. Mas mais uma vez, velho, o que que, sabe, não é, mais uma vez, eu Velasco, a gente vai falar disso até morrer. Tipo, não é uma justificativa, é uma questão de você ver onde o cara tava inserido, a história de vida dele, o que ele passou até aquele momento. Assim. Mano, é matemática, velho. É 2+2, tá ligado? Você vai falar, velho, o cara finalmente tá conseguindo ser ouvido mesmo, o cara em programas de televisão, caralho. Fala, mano, tô me ouvindo, só tomei no cu. Eu não vou, tá ligado? Por mais. Eu não vou agora ficar, vamos todos dar as mãos, 1, 2, 3, tá ligado? Quem errar o passo perde a vez. Não, tá ligado? Pau no cu, velho. Por mais que eu não concorde, eu falo, velho, o que você vai fazer? Lógico que tem. Por que que todo mundo é simpatizante? Eu, um exemplo, mas o Dr. King. Por quê? Porque o cara é pacifismo puro. Mas, porra, como é que tu faz, velho? Quando o cara tá tocando fogo na sua casa, ninguém faz porra nenhuma por você. Sua família tá em perigo. E aí, velho? Entendeu? Então, eu acho que falta esse... Eu acho que era o que faltava pra mim, que quando eu vi o filme eu comecei a sentir mais isso. Falei, velho, é uma situação de uma época. Hoje, infelizmente, a gente tá passando por um momento cabuloso aí. Mas, tipo, foi um momento de uma época aí que, velho, era o que o cara podia fazer naquele momento. Ele vai vir a mudar, o que foi uma parada. Que é por isso que esse filme é tão importante pra mim, assim, que, porra, hoje eu vi que o cara, ele tava mudando. Ele ainda, quando ele faz a viagem, ele vai pra Índia? Onde é pra ele? Ele vai pro Cairo, tá? Ele vai pro Cairo e aí, e, tipo... E os agentes da CIA vão atrás dele. Vão atrás dele, pode crer. E os caras vão atrás dele. Aí, tipo, porra, quando eu... Aí eu falei, velho, tá vendo? O cara tá tentando, mano. Buscando iluminação. Tava, porque... mas é que tá. Ele também buscou porque ele viu que lá dentro da religião dele o negócio tava feio. Tava rolando os escândalos sexuais e o caramba, não sei o quê. Mas eu acho isso louvável porque... Ele enxergou Angela Bassett esfregando o bagulho na cara dele pra caralho, porque falou, porra, maluco, você não tá vendo, caralho? Então, tipo, ele teve que ser... Porque assim, pessoal, agora desculpa de novo, mas assim, esse tipo de a religião, lógico que não são todos os pastores, são todos os padres, são todos os líderes religiosos. Nem todos são assim, mas a ideia por trás da parada é essa, velho. É fazer você, tá ligado? É dominação, caramba, Itanenel. Então, tipo, o cara, pra você ver, ele é um cara esclarecido, inteligente, que banjava de uma porrada de bagulho, mesmo assim, tava inserido ali numa bolha. Essa bolha é muito bem mostrada no momento lá que alguém vai querer perguntar uma parada pra ele. Ô, Malcolm, você tá de acordo com não sei o que, não sei o que, não sei o que? Ele fala, o que é que você falou? Aí os caras já pegam o maluco, carregam o cara, somem com o cara, e ele fica meio assim... Um sorriso meio mais, os caras, vamos ali comer, vamos fazer não sei o que. Você fala, caralho, mano, que bagulho de louco da porra, tá ligado? É bem isso, tipo, você vê que ele fica meio blindado, né? Sim. No meio daquela galera. A galinha dos ovos de ouro, né? É, exatamente, porque logo depois que ele entrou, ele começou a trazer muita gente. Porra! Sim, o bagulho tinha. Ele tinha um poder de convencimento muito grande. Eu acho que ele realmente acreditava naquilo que Sim. ele tava falando. Ele não era um charlatão, tá ligado? Hoje charlatão é o que há. Tipo, na verdade, se chegar um cara verdadeiro aí, o cara se fode. Mudou completamente o bagulho. Ficou muito lixo agora. Agora o cara tem que ser merda mesmo. Tipo. CIA fica rastreando, né, a casa dele, o telefone dele, tal, eu ia falar o celular, o telefone dele e tal, e, mano, é muito doido, até que ele vai fazer uma palestra, e tá tudo pronto, é uma palestra como tantas outras que ele já fez, e ele é morto a tiros, na frente da família e tal. O assassino foi preso, se eu não me engano, foi preso. Foi a galera da própria religião dele, mas você sabe? Então, cara, eu não parece sei. Parece ser, né? Parece ser. Pelo que o filme relata, A impressão que passa é que é a galera que era, né? Exatamente. Tanto que eles tinham meio que livre acesso e tal ao local onde ele estava. E eles chegaram muito perto pra efetuar o disparo. E... então eu acredito que seja, sei lá, um outro núcleo da religião que já tava meio que de olho nessa visibilidade dele e tal. Então, porra, brother, e quando isso acontece é uma pedrada, né? Porque por mais que você saiba que já aconteceu aquilo, você fica... é um choque, né, mano? Porque ele morre na frente da esposa e tal. E a impressão, filhas... a impressão que dá, logicamente, que é um filme dramatizado. Quem souber, assim, como se foi de verdade, pode ficar à vontade. Mas parecia que ele sabia que ele ia morrer, né, cara? Sim. Ele falou, puta, eu acho que ele pensou assim, falou, velho, eu vou ser um mártir mesmo aqui logo. E aí vão só matar a mim, não vão tocar fogo na minha casa e morrer minha família. Vão me matar só a mim, né, que eu quero dizer, e aí a vida segue, vamos que vamos. Ele abraça, né, o pessoal. Sim, ele meio que... você vê que é quase uma despedida mesmo, né, meu? Tipo, ele fala, pô, vou... Mas uma parada legal também, mas que eu queria falar, tipo, rapidão, é que, na verdade, ele... a mudança acontece porque ele se vê sozinho. Quando eu digo sozinho, eu não tô querendo desmerecer a família dele, a esposa dele que é muito importante, as filhas... as pessoas que acompanhavam ele, que eram também da religião ali, daquela célula, mas que viam nele um verdadeiro líder e tal. Mas ele... por que eu tô dizendo essa parada do sozinho? Porque foi nessa viagem no Cairo. E ele viu que, maluco, ele foi bem recebido lá, os caras deixavam ele rezar. Pode crer, ele até fala isso, né? Fui muito bem recebido por pessoas que eu nunca nem vi e tal. Porque o que une é a religião, é que une, né? Lógico que, tipo, a cor da pele, essas paradas não importam se você tem da mesma religião que eu e também não vamos utilizar a religião do outro, esse tipo de coisa. Então, por favor. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Pelo amor de Deus, se vocês acreditam no cara, né? Aí, tipo. Isso é que eu acho muito foda, porque foi quando o cara perdeu tudo que ele falou, velhão, é isso mesmo, tá ligado? Foi um. Eu acredito muito nisso, é um meio clichê, mas sabe, eu acredito nessa parada de o cara, quando ele. Você encontra alguma coisa próxima de uma iluminação ou de um pensamento que te faz uma pessoa melhor. Cara, isso é. Eu já até falei isso com o Velasco, é muito triste, mas ao mesmo tempo. É bom quando acontece, que é muito individual e é muito de dentro pra fora. Acontece, sabe, cara, eu entendo. Isso aqui que a gente tá fazendo é uma tentativa de que seja uma parada de fora pra dentro. Mas na minha opinião, eu acho isso é muito difícil de acontecer. Tem que ser uma parada sua. Você, com você mesmo, e pensando, e refletindo, e falando, velho, tá, o que tá errado? É mesmo porque o primeiro movimento é ser com a gente. Né? É, cara, não tem outro jeito. Eu sei que é difícil, velho, de verdade, porque eu mudei opiniões sobre alguns assuntos e mudei. Então você é o fodão, você é o gênio. Não é isso, velho. Não é isso, mano, tá ligado? O que eu tô falando é que, na verdade, não é que é fácil, é difícil, velho. Eu tô falando só mudar o jeito de pensar, o jeito de ser. Ele não, ele teve que... ele fez isso por várias pessoas e com ele mesmo, tá ligado? Ele já fazia isso com outras pessoas, mas ele tava preso ainda. Essa é que é a parada também muito louca de ver. Ele era um cara que tava preso a alguns costumes, algumas coisas que, na verdade, não ajudavam em nada no que realmente ele queria fazer. Ele ainda não sabia direito, tá ligado? E quando ele finalmente descobriu, infelizmente, tiraram a vida do cara. Mas a história de vida dele, tudo que veio depois e esse filme, por exemplo, tá ligado? Faz a gente ter uma ideia maior, sabe, de tudo isso. Mas a maior lição pra mim é essa, mudança e o pensamento, sabe, pra frente mesmo, progressista, assim, de tipo... De você ser acolhido no lugar, de você ser bem recebido, de você ter uma religião, de você respeitar do outro, de todo mundo viver mesmo de verdade com quem quiser viver. Ele entra um pouco nessa história que o Velasco falou anteriormente do Jungle Fever, por exemplo, de você se relacionar com quem você quiser e não ficar preso a essas coisas de cor de pele ou religião. Eu sei que é difícil, velho. Mais uma vez, é difícil. Mas acredite, se você... se despir, não ter vergonha não voltar atrás, né? Você tá dando um passo pra frente, tá ligado? Então eu acho que essa é, pra mim, o que eu gosto pra caralho no Malcolm X, assim, no filme e nele mesmo, né, meu? Foi esse passo de mudança, ele ter se reconciliado com King, né, cara? Isso é muito importante. Quem quiser ver isso bem melhor, assiste o filme Selma, que lá tem um pedacinho que mostra os dois se encontrando. Eles brigavam pra caralho. Necessário também, eu acho que é um processo, cara. Se a gente... Pra mim, o que o filme do Malcolm X passa além de tudo isso é que enquanto a gente estiver achando se você quiser o mundo mudado, a gente tá fudido. A gente tem que pensar que a gente tá num mundo que tá mudando. E eu fiz parte disso, e eu acho que o Malcolm X e muitos outros são o exemplo dessa parada, tá ligado? Então, pra mim, não pude falar aqui muito tecnicamente do filme, mas eu espero que isso valha de alguma coisa, que é essa mensagem, tá ligado? Vamos pensar, vamos pegar exemplos de caras que realmente queriam uma mudança... realmente assertiva do tipo de melhoria para todos nós e tal. Logicamente, cada um tem o seu pensamento virado para um. Cada um tem seu tempo também. E tem a sua luta. A dele era essa. E aí tem todas as outras pessoas têm as delas. E uma não anula a outra. Você consegue todo mundo correr atrás do seu aí, tá ligado? Então eu acho que a morte dele, que o Velasco falou, que tipo, porra, dá uma tristeza foda por causa disso, mano. No momento que acontece, ele era um cara que tava mudando, velho. Um cara que finalmente tinha encontrado uma razão e que tava melhorando e que tava deixando várias coisas pra trás e tal. E infelizmente era a vida do cara, tá ligado? Bom, agora a gente vai falar de dois filmes aí que eu tive a oportunidade de ver, o Velascão conseguiu, Coisas da Vida, Dificuldades, que a gente já falou no primeiro bloco lá. Isso é uma lenda, assim, que eu foi quebrado pra mim, tipo, essa expectativa. Eu achava que na internet ia ter tudo pra sempre, assim. E tem coisa que some mesmo, mano. Some ninguém acha. A gente vai falar do Clockers, que é Irmão de Sangue Português, lançado em 95, direção do Spike Lee, produção do cara também, o roteiro ele tá envolvido também com a galera aí junto. Na verdade, é a história de dois irmãos, que um já tá na parada na vida de crime e o outro não. O outro sempre trampou, sempre fez tudo direitinho e tal, não sei o quê. E aí você vai seguindo a vida desses caras, que é tipo, acontece um assassinato, E aí o na verdade, começa com um chefão, que é feito pelo Leroy Lindo também. Uhum. E ele pede pro Strike, que é o cara, que um dos irmãos lá, que é o que tá na vida errada aí. Ele pede pra troca ideia com ele, meio que dá a entender pra matar um cara lá. Que tem um cara que tem uma... como se fosse uma lanchonete, ele é um ponto de droga. E ou é um ponto de droga, ou o Leroy Lindo quer transformar e o cara não quer. É uma fita nesse sentido, assim. E aí o tipo, acontece o assassinato do cara. Aí, não, minto. Aí o Strike vai antes, troca ideia com o irmão dele no boteco. Fala desse bagulho. E aí depois acontece a morte do cara. Tipo, o Strike vai lá, conversa com esse cara, mas aí corta a cena, você não sabe direito o que aconteceu. Dá a morte do cara, e aí você não sabe quem foi. Porque fica, meio que dá a entender que foi o irmão dele, e dá a entender que pode ter sido ele. Aí fica essa parada. E aí, quem foi? Quem foi a parada? E aí tem o Harvey Keitel e o John Turturro, que fazem dois detetives, e eles vão investigando o bagulho. E aí é interessante porque tem uma parada que o Velascão falou aqui do Jungle Fever, que acontece lá também. Fica toda essa investigação policial, mas ao redor tem uma porrada de história. Aí tem um molequinho que é um menorzinho lá, que gosta pra caramba do Strike, vê o Strike como... né, aquele, um exemplo, quer ser o cara, o malandrão, não sei o que. A mãe do moleque tem que ficar em cima pro moleque não entrar pra essas paradas. Aí tem um policial que é do bairro mesmo, e o cara também fica em cima do Strike direto. Aí tem essa parada também da história familiar dos dois, da mãe dele. Aí, mano, tem também a parada policial dos caras tipo, sem usarem de palavras pejorativas e tal, sendo que eles trabalham também com detetives negros, tá ligado? Uhum. E aí meio que tem hora que eles estão trocando ideia lá na DP deles lá, e eles falam uma palavra, e aí tem na mesa do lado tem um detetive negro, assim, ele fala assim, mas não é com você não que eu tô falando com, tá ligado? Uhum. Então tem essa parada do racismo também, então tipo, isso é que é o foda. Tem essa história de investigação policial, de um assassinato, tem um mistério, que aí você fica, caralho, quem foi, quem não foi, mas tem ao redor toda essa parada de aliciar o menor, do cara ser o exemplo, que nem o cara que é o Leroy Lindo que faz, que é o chefão, ele foi nesse esquema, ele pegou o Strike, criou o moleque ali, não deixava ele se envolver muito com a parada, tipo, tinha os outros caras que vendiam a droga, e ele só ficava, tipo, vigiando esses caras, mas ele não necessariamente vendia. Sim. Então, tipo, ele tinha um cuidado com o moleque, mas depois você percebe que não é bem isso, porque no final das contas, ele, quando precisa, ele pede pro moleque matar, uhum, e matar o cara e tal. Então é bem isso mesmo, mano. É um filme de investigação policial que ao redor o Spike Lee coloca esse monte de tempero aí, vamos falar aí. Eu só achei que no final das contas mesmo quem matou, eu achei que ficou meio sem nexo, assim, tá ligado? Eu falei, porra, porque no final quem mata é o irmão mesmo, o que nunca fez nada, o certinho. Só que não dá a entender direito, sabe por quê? Que ele... fico meio jogado assim, tá ligado? Aí você fala, porra, perde o impacto, tá ligado? Sim. Mas o restante compensa pra caramba, assim. É um puta filme legal. É interessante, de tipo, de ver o trampo de atuação da galera. Ficou muito foda. A atriz, porra, mano, devia ter marcado o nome dela, né? A que faz a mãe do moleque, que o Strike tá tentando. Puta, tem uma cena que é foda pra caralho, que tipo... Ela deu o toque pro Strike, falou, mano, não conversa com meu filho. E aí, mano, ela percebe que ele andou conversando com o moleque de novo. Mano, ela vai lá, mas ela arregaça ele na porrada, velho. Começa a dar uns tapas nele, tá ligado? Tá, tipo, arrebentando mesmo. Eu falei, tá porra, mano. E aí os caras ao redor, que é aquele bagulho, né? Os caras que estavam ali, tipo, começam, tipo, dentro, sabe? Aqueles bagulhos arregaçando o cara, assim, tá ligado? É bem foda, o trampo é bem legal, assim, tá ligado? Eu curti o filme, é diferente, não é nada assim, meu Deus do céu, mas é um... Não é a obra-prima dele. Isso, mas nem precisa, né, mano? Tipo, uhum, acho que um cara que tem uma filmografia extensa como a dele, não tem como o cara fazer todo o filme do cara ser uma obra... Tipo, de arte, você vai falar assim, meu Deus do céu, você... Quer dizer, não sei, né, mano? Como a gente já conhece a história do cara meio que completa, e aí, uhum, sem que, querendo ou não, a gente começa a comparar, mas eu fico pensando, até o Clockers, assim, quem assistiu na época, talvez, né, tenha se impactado um pouco mais. Quando a gente chega, for chegar no novo dele, no mais recente dele, né, meu? Tipo, quando você tem os filmes pra trás e o da frente, você começa a comparar com os que estão no meio, assim. Mas é bem legal. É um filme, mano, não tem muito segredo, assim, do que ele quer tratar. Ele é bem direto. E é isso daí. É um filme legal pra caralho. Que massa, mano. Mas esse lance do racismo e tal, dessa discussão racial que ele sempre coloca nos filmes dele, você acha que ele tá meio en passant ou ele meio que vai fundo nessa... Eu acho que ele... É que assim, mais uma vez, quando a gente compara é foda, mas, por exemplo, tem um momento que o moleque, a criança, ele mata um outro cara, tá ligado? É bem forte essa cena, tipo, tem um cara que tá atrás do Strike que quer matar ele, tipo, é um matadorzão fodão, ele acha que ele é irmão do Leroy Lindo no bagulho. E... Qual é o personagem mesmo, o nome do personagem do Leroy Lindo? O Rodney. Ele é irmão do Rodney Little e tal, né? Que é o personagem do The Roy e tal. E ele era um matador fodão, só que agora ele tá doente. Parece que ele tá com HIV, uma parada assim. E como o moleque percebeu que esse cara quer matar o Strike, o moleque, nessas de conversinha com o Strike, ficar na casa dele, não sei o que, tananã, uma vez ele viu que o Strike guardava uma arma embaixo da cama. Aí o moleque pega essa arma sem ele perceber. E aí o moleque só tá passeando de bike, para na frente do irmão do Little e senta o dedo nele, mano. Pé, aí tipo assim, pra mim é um meio que pô, é uma crítica, na verdade, meio que me remeteu ao Faça a Coisa Certa, por exemplo. Mano, é sempre assim, a quebrada ali, o project lá, né, que eles chamam nos Estados Unidos lá, esse aqui é o bagulho, né, mano? Os caras toca ali, deixa a galera no fio da navalha pra se matar, né? Então, querendo ou não, eu acho que é uma questão racial cabulosa, assim. Não de preconceito, mas de irmão matando irmão mesmo, sabe? Uhum. De fudido matando fudido, assim. Do cara que tá na mesma situação e os caras vivem naquela situação e se matam e tal. E uma criança, tá ligado? É bem impactante. Sim. É bem... Eu achei que foi bem colocado. Mais uma vez, eu acho que é tratado direito, sim. Eu não acho que é a passar, não. É porque, querendo ou não, tem o assunto do que tem que seguir, que é de investigação, daquele grupo e tal, e aí você passa por todo um... É que são outros aspectos desse tipo de assunto também, né? Porque no filme anterior que a gente tratou, o Jungle Fever, é um filme de relacionamento. Exato. E aí ele trata de questões raciais, tá ligado? Ele trata de solidão, ele trata de amor, ele trata de afeto, trata de questões interraciais e tal, trata de uso de abuso de drogas. Sim. E tudo mais. Esse lance de você não ter uma política pública voltada pro usuário e tudo mais, é aquilo que você falou também, de deixar a galera no bairro pra se matar. Porque é isso, né, mano? No Jungle Fever é o lance de, tipo, você simplesmente deixar a galera lá se matar num prédio. E foda-se. Que massa, mano. Eu vou tentar achar. Tenta achar que isso aí é legal, mano. Mas internet, me ajuda. Que eu assisti foi o Summer of Sam, Verão de Sam, lançado em 99, direção do cara de novo, do Spike Lee, roteiro ele também tá envolvido, e esse é muito doido, mais uma vez a visão do cara sobre tem um assunto de novo, que é um assassino que rolou mesmo, que é o David Berkowitz, eu acho que é esse o nome do malandro, rolou no verão de 77, aliás, ele repete essa parada do calor pra caralho, muito calor. Toda hora fica mostrando na televisão, assim, quebra o recorde, é a mesma... Da onda de calor. Da onda de calor, assim, o Spike Lee, ele tem um trauma fodido de calor, mano. Porque no outro filme lá, no... Faça Coisa Certa, ele se fodeu muito de calor. Fever. O Jungle Fever, pode crer. E é o seguinte, foi um mano aí, que durante um pedaço de tempo lá, um assassino que ele ia lá e normalmente matava casais. Eles estavam no carro, o cara chegava, sentava o dedo e ia embora. E era isso. O cara chegava, papá, tirava e ia embora. Só que o que que acontece? Você, mais uma vez, tem a parada do bairro, tem a parada do preconceito, tem a parada do... Tem uma parada também de relação entre homem e mulher. Lá no caso é o Peste. Como é que é o nome dele mesmo? O John Leguizano. John Leguizano tá na fita e ele é casado com uma mina lá. E ele é cabeleireiro, olha que fita. Só que ele sai passando o rodo geral lá onde ele trampa lá. Uhum. E aí, qual é a desculpa dele? Que na verdade ele pega as minas porque ele não pode fazer o que ele faz com as minas com a esposa dele. Que a esposa dele é a esposa dele. Uhum. Então, tipo, tem uma questão aí dessa parada do falso moralismo e tal. Uhum. Uma desculpinha esfarrapada. E aí o que acontece? É legal, olha, isso é bem interessante como o Spike Lee conseguiu, junto com os roteiristas, lógico, conseguiu entrelaçar essa parada bem. Começa com o assassinato e o John Leguizano, ele tinha passado ali na onde aquele casal morreu. E ele tinha pegado a prima da esposa dele lá. Ele deu um migué, foi lá, pegou a menina dentro do carro e aí saiu. Uhum. E aí quando ele foi levar a esposa dele pra casa, ele vê aquele casal e ele fala, puta, podia ter sido eu. Aí, como ele é muito religioso, ele começa a falar, putz, é um sinal de Deus falando pra mim que eu não posso trair mais a minha esposa e não sei o que, né, né, né. Aí ele fica com essa paradinha. E aí, durante... Eu vou contar a história desse maluco logo, porque a história deles é... Isso aqui é legal, mano. São mini histórias. Tem a história do maluco da porra, que, aliás, é um maluco que ele recebia o... Ele recebeu os recados dele de um cachorro. Isso é bem interessante. É o cachorro que mandava ele matar. É bem doido isso daí, mano. Esse era doido mesmo. Eu desafio vocês a achar um maluco que recebia a ordem de matar de um cachorro, mano. E agoniante também o filme, mano. Isso aí, Spike Lee. É muito interessante a gente ver o cara fazendo um outro tipo de trabalho, tá ligado? Uhum. Ele é bem... Me lembrou um pouco... Eu acho que é antes de Seven. Me desculpe, eu não sei. Mas eu acho que é antes de Seven. Não sei. Quando é o Seven? Mas... ele é bem agoniante, assim, porque mostra o Sam, né? Ele fica... Mande esse maldito cachorro calar a boca. Aí ele fica, tipo, sabe, mostra o cara se batendo dentro da casa dele e tal, não sei o que. Meio agoniante. Fica, caralho, mano, você se sente mal. Ele consegue fazer você se sentir mal, tá ligado? E aí, essa que é a parada, entendeu? O John Leguizano vai ficando com essa neura toda e tal. Ele tem umas recaídas, trai a esposa. Aí tem a parada muito também, a versão que você falou dos italianos lá. Então ele tem os parceiros dele que é italiano lá. E como ele lidar com os caras. Começa uma depois? Ah, então pode ser que eu acho que ele pode ser que ele tenha se inspirado um pouco assim. Tem uns momentos que lembra o meio que a fotografia meio momentos que as cores ficam bem fortes assim. Uhum. Do nada, tá ligado? Quando bem o cara saturado. Quando o cara tá lá se batendo, sempre tá se batendo na casa dele, assim, eu me lembrei um pouco de Seven. E aí vai mostrando todo esse bairro, como todo mundo reage, e todo mundo quer pegar o matador do bagulho. E tem também o... Como é que é o nome do mano? O Adrian Brody, cara. O pianista tá lá. Ele faz um italiano que gosta de punk rock pra caralho, só que ele gosta do punk em inglês. Então ele fala com sotaque em inglês, os caras falam, para de falar desse jeito, seu filho da puta. Os caras ficam aloprando ele. E aí ele fica muito doido. Então, pelo jeito dele, isso é legal também. Pelo jeito dele, os caras começam a achar que ele é o assassino. Aí fica, mano, você já viu como é que ele se veste? Já viu como é que ele fala? Você já viu não sei o quê? Né, né, né. Então isso é interessante também, né? De tipo, porra, mano, só porque o cara se veste de um certo jeito, fala de um certo jeito e tal. Você... E é um bairro italiano? Bairro italiano. Lá o bicho pega e os caras vendem droga lá também, tem um cara que vende droga e tal. Aí, isso aqui é interessante, são os caras que se conhecem, você percebe no filme que eles se conhecem desde criança. Uhum. Porque o John Leguizano tem o trampo dele, o Adrian Brody vive às custas da mãe dele, fica pedindo dinheiro pra mãe, e esses caras são da máfia, ali você percebe que eles são mafiosos mais ou menos. Tem uma hora lá que eles vão pegar um cara lá e ninguém tá armado, os mafiosos meio bunda assim. É tipo a galera de Bad Star, tá ligado? Poxa. Pô, me dá um dólar. Exatamente. Tipo assim, se eu não te der um dólar, o que vai acontecer, seu merda? É tipo isso mesmo. Sim. Mas É bem louco. Então, mais uma vez, ele pega um assunto do assassino e segue. Aí mostra os jornais, o pessoal comentando, a galera do bairro, e aí você vai... Eu acho que esse seria o... Você acompanha o John Leguizano, o Adrian Brody e a repercussão do que tá acontecendo e a galera que quer pegar o assassino. Mas o... Eu acho que a história do John Leguizano é meio que, se você for escolher alguma mini história, a dele eu acho que é a mais importante, assim, porque ela tem um fechamento, assim. Uhum. Eles estão num rolê e aí o John Leguizano percebe tal que a galera vai fazer uma festa particular e tal, não sei o que. Ele tá com a esposa dele, ele pega ela, leva lá, acaba rolando uma suruba muito louca. E aí ele se solta lá, mas a mina dele também se solta lá, e aí, tipo, tá ligado? E o bicho pega pra caralho, e aí eles estão tipo, meio que indo pra... embora, e aí ele tá ali meio assim, aí ele... Homem é foda, né, mano? Aí o cara começa a falar lá, e aí, gozou com o cara lá? Que você tava? Não sei o quê, galera, mas tipo, ele falou, mano, primeiro que você também se divertiu lá, e segundo que foi você que ele me levou, mano, tá ligado? Então, tipo, eles começam meio que a brigar e tal... Aí, isso aqui é o louco, o carro é dela, ele, tipo, fala pra ela sair do carro, sai do meu carro, fala que seu caralho, o carro é meu, mano, sai você, tá ligado? Ela começa a brigar pra caralho com ele e tal, não sei o que, no final ela deixa ele, e ela que vai embora com o carro e tal, eles meio que brigam, assim, tipo, eles ficam meio que, casal meio que separa, assim, pelo que eu pude perceber ali, tipo, não tem volta, assim, tipo, não teve volta, eles separaram mesmo e tal, e já era, porque... Ah, mano, porque ele é um pau no cu mesmo, mano. Tem que sair fora, ele é um mó merdão mesmo, tá ligado? Mas isso é que é legal, porque quando ele tá assim, que ele tá puto com a esposa, os caras se aproveitam. Isso é bem interessante também, mano. A parada do... Eu acho que se a gente já não fez, a gente já teve oportunidade, mas a gente foi forte, que é de cair na pilha errada. Uhum. Porque é o que acontece, quando os caras ficam na... falando que é o Adrian Brody, que é o filho do Sam, ele é o assassino, não sei o que e tal. Uhum. Os caras vão lá falar com o Joe Leguizano quando ele tá pirado, que a mulher dele já largou ele, então ele tá cheirando pra caralho e tal. E os caras vão lá, fala, mano, você é amigo dele, só vai lá na casa dele e fala pra ele sair que a gente faz o resto. E aí, só que o que que acontece? Quando os caras estão fazendo esse bagulho, mostra no jornal que já pegaram o Sam. Já pegaram o cara, mano. Aí é que é legal, que dá o filme fica com uma pegada bacana, porque você fica, puta, mas caralho, mano, liga a TV, filho da puta, tá ligado? E o Andrew Burr é muito gente boa, assim, tá ligado? Apesar dele ser um costa-lomba do caralho lá, pegar dinheiro da mãe dele, ele é um cara legal e tal. Aí é esse bagulho, os caras fica na pilha dele, vamos lá, vai pegar o cara, não sei o que, nananã. Ele vai, eles pegam o cara, batem no Adrian Brody, aí você fala, puta, vai morrer, fudeu, o cara vai morrer, mano. Mas aí não rola, aí tipo, o padrasto do, eu acho que é padrasto do Adrian Brody, vai lá e sai com uma arma lá e dá uns tiros, aí que eu falando que os caras é bunda. Quando o tiozinho saiu com a arma, eu falei, puta, os caras é mafioso ali, mas os caras já vai puxar um trabuco também, só que aí os caras, não sei o quê. Então eu falei, caralho, que esse mafioso bosta, mano. Aí tipo, beleza, aí só que... É, mesmo assim eles ainda ficam, não, é ele, então os caras, não tem jeito, acha que é o cara. E aí ele fala, não, já deu no jornal que pegaram o cara, bababá, não sei o que. Aí eles ficam meio assim, aí sai. Mas o Adrian Brody só fica machucado pra caralho. Uhum. Mas tipo, fica suavidade também. Então, tipo, mas é bem legal, mano. Mais uma vez, mostra também a galera à margem. O Adrian Brody tá na margem. Uma mina que ele fica também, que ele começa a se relacionar amorosamente com ela e tal, começa a namorar com ela e tal. Ela também vive totalmente à margem, assim, tanto que ela começa a curtir punk rock com eles, forma uma banda. Mano, é tipo... É muito doido, assim, velho, tá ligado? Porque você fala, mano, isso é totalmente de verdade, velho. Uhum. Porque a pessoa tá ali, não tem perspectiva de nada, não consegue ter um clima, um ambiente de amizade, tipo... Até os caras lá que você conhece desde pequeno, meu, os caras vivem falando merda um pro outro, se xingando, briga direto, o filme todo passa, os caras tá no restaurante, estão conversando de boa, de repente, um fala uma coisa, os caras se estranham, você fala, mano, é um ambiente muito... Mais uma vez aí, o Jungle Fever é a mesma coisa. Quando eles estão lá no bar lá do Trujillo, que eu falo assim, não, cara, eu ficaria, tipo, deu 2 minutos, tá todo mundo, vai tomar no cu, que não sei o que, porque você tava... Eu falei assim, gente... É isso mesmo. Eu acho que esse lance, eu não sei, gente, eu não lido com famílias italianas, assim, eu não sei como é. Mas, mano, é, ele, todo italiano que ele coloca nos filmes dele, é, todos eles são desse jeito. Mas é bem legal, mano. Tipo, mais uma vez, é uma visão do cara sobre uma parada que ocorreu de verdade, que eu achei bem legal. Quando eu fui correr atrás mesmo, que eu fui saber sobre esse Berkowitz louco do caralho aí e tal. Aí é legal, se você procurar na internet aí, o pessoal que tá ouvindo a gente quiser correr atrás, tem. Aí conta a história do cara, fala sobre a mãe dele, fala sobre o pai, fala, sabe? Tem todo mundo. O cara não tinha como sair normal mesmo, não, pessoal. Na moral. Ele é ouvir cachorro mesmo. Ele ia trocar ideia com o cachorro mesmo. E eu vi que o cachorro tá mandando matar, né? Porque o cara se fudeu muito, assim. Ele matou quantas pessoas? Puta, Velascão, é uma galera, hein, mano? É uma galera. Eu não cheguei, tipo... Mas, assim, é um período de tempo... período de tempo interessante ali, que ele ficou matando a galera. Que, tanto que era um bagulho que eu ficava puto no filme. Porque, tipo assim, os caras... tipo assim, sei lá, quando eu já tava no sexto casal, tipo assim... Uhum. Você viu os filhos da puta dentro do carro na madrugada, eu falava, gente... Vai pra um hotel, mano, tá ligado? Ou, sei lá, velho, o cara tá matando aí, porra, tá ligado? É muito doido, mano. Eu ficava putão, assim. Mas é um bom filme, é um suspense, é bem legal mesmo, assim, é aquele filme de super cine, tá ligado? Só que, mais uma vez, com a visão do cara, e ele vai lá e coloca, sabe, a parada da margem da sociedade, a pessoa que tá sem perspectiva de porra nenhuma, que se sente sozinho... Que ninguém aceita a maneira dele de viver, de ser o que ele quer ser e tal, não sei o que, tá tudo ali, só que desse jeito, com esses momentos que eu falei que realmente é agoniante, uhum. Sobre o Berkowitz, eu até achei que ele não ia mostrar o rosto do cara, só que ele mostra, eu acho que ele não devia ter mostrado, mano, eu acho que ia ser mais legal, mas no final das contas ele acaba mostrando o rosto do Berkowitz, eu acho que ia ser mais legal se você não visse o cara, porque conforme ele vai matando, só mostra ele, tipo, atira ele, aí mostra ele de costas indo embora, assim, já. Sim. Eu falei, porra, mano, aí mostra. Mas beleza. Não sei se ele mostrou porque se você quisesse ver o cara, você entrava no Wikipedia e viu o cara, né? Não sei se foi por isso que você falou, mano. Ou então, de repente, também, sei lá, na cultura americana, todo mundo sabe quem é, sim, né? Provavelmente, né? Deve ser por isso. É, pode ser por isso. Eu mas... porque em 99, né, mano? Na internet quem era lá. Pode crer. Mas é bem legal, e dá um fechamento pro Sam, assim, tipo, mostra que ele fica felizão, porque quando os caras prendem ele, finalmente, e chegam com ele na DP, né, no departamento da polícia, quando os caras, tipo, sabe, ele tá encantadão, assim, olhando pra galera que juntam uma porrada de gente na porta do bagulho pra ver, né, quem é o cara, e aí você vê que ele, tipo, tá dando um sorriso, assim, caralho, só fora lá, então, não sei o que, assim, tipo, é bem legal, mano, é um puta de um filme, esse me surpreendeu, assim, eu acho que, tipo, dos que eu vi, que eu não tinha visto, porque eu Faça Coisa Certinha já tinha visto, o Jungle Fever eu lembro um pouco, mas eu lembro que eu assisti na época, o outro que a gente vai falar na frente aí, que é o Plano Perfeito, também eu já tinha assistido. Dos que eu não tinha visto, eu acho que esse que eu mais gostei, mano, porque a visão de um cara sobre um assunto, um filme de suspense, que ele vai lá e dá o... Tudo bem que é foda fazer essa... falar do cara que ele não gosta, mas é tipo o Tarantino, né? É o Tarantino com filme de guerra. Como vai ser o filme de guerra dele? Como vai ser o filme de Kung Fu dele? É tipo isso. Só que o Spike Lee é muito mais calcado na realidade mesmo, e ele tem os assuntos que ele quer tratar, e não fica repetitivo, cara. Isso é muito foda, velho. Porque o Velascão falou aqui do Jungle Fever, eu falei aqui agora desse, no caso aqui do John Leguizamo, que mostra o machismo e tal, não sei o quê. E não é repetitivo, é uma outra parada do mesmo assunto. Sim. Entende? Então, tipo, isso é bem foda mesmo. E, meu, quem não viu, veja Sam of Sam. Esse aí não é tão treta de achar, não. Esse aí você acha no Popcorn Time. Tá ligado?